Ô, paixão! Vem com o Lucas Fernandes, vem! Ô, Uber maldito! Alô, meu parceiro, meu maestro, Tui, tamo junto, meu irmão! Assim! E foi no Uber que eu te conheci, e foi nele, e tudo aconteceu. Você entrou e sorriu pra mim, o seu jeito negro me deixou assim. Eu só estou pensando nela. E agora o que é que eu faço pra esquecer o perfume dela? 36 minutos a corrida durou, foi o suficiente, alguém me despertou. E você foi embora e não deixou seu contato. Aplicativo bandido, aplicativo malvado, me deixou sofrendo assim, feito louco, apaixonado. Aplicativo bandido, aplicativo malvado. E agora sem você, não sei o que é que eu faço. Eita, Uber malvado. E foi no Uber que eu te conheci, e foi nele que tudo aconteceu. Você entrou e sorriu pra mim, o seu jeito meigo me deixou assim. Eu só estou pensando nela. E agora o que é que eu faço pra esquecer o perfume dela? E 36 minutos a corrida durou, e no meu coração algo despertou. E você foi embora e não deixou seu contato. Aplicativo bandido, aplicativo malvado, me deixou sofrendo assim, feito louco, apaixonado. Aplicativo bandido, aplicativo malvado. E agora sem você, não sei o que é que eu faço. Aplicativo bandido, aplicativo malvado, me deixou sofrendo assim, feito louco, apaixonado. Aplicativo bandido, aplicativo malvado. E agora sem você, não sei o que é que eu faço. Eita, Uber malvado. Um abraço, meu parceiro Tiver, meu cabeleireiro. Tamo junto, meu irmão. Uber malvado.